Mesmo está mantendo 2.500, não vai interferir. Suba para o número 10 e chame o controle em 19.35, tem bom voo. Controle 19.35, grato, até o retorno. Canto 3805, vento 160 graus, 089, mesmo decolagem pista 10. Torre de Bravo vai ascensão para 1.000 pés agora. Negativo, Tango Índia Bravo, mantenho no 1.500 pés aguardando a passagem da aeronave que decolou da 17, ok? Ok. A intenção é já prosseguir para pouso ou permanece no farol? Eu necessitaria agora do farol da barra aos 2.500, para que ele coordena com o controle? Só um instantinho, mantenho no 1.500 aguardando transferência, ok? Só um instantinho. Leste, posso estabilizar. 3566, desça para 3 mil pés, ajuste no 0 no 1, reduz a velocidade para 2 no 0 nós. 3 mil pés, V11, reduzindo 3566. Charo. Trip 5595, reduz a velocidade para 2 no 0 nós. 2 no 0, 5595. 0, informação Quebec. Minutinho, copy 9924. Lima. Yankee, prossiga. Lima, Alfa, Yankee. Vou indo para o Edmar e descer para nível de voo 060. Salvador, boa tarde, TAN 3805, decolou. Aguarde, TAN 3566, vez de atração para sequenciamento, curva esquerda para o 040, limite ao localizador. Ô, motorista, Salvador, eu chamei a 60, tem a 2 bloqueado. Aguarde, TAN 3566, vez de atração para sequenciamento, curva esquerda para o 040, limite ao localizador. Esquerda para o 040, limite ao localizador. Trip 5595, vetoração para sequenciamento, mantenha presente pro, limite ao localizador. Limite a pro, mantendo, descendo para o 060. 5595, desce para 4 mil pés, ajuste no 0 no 1. 4 mil, 5595? Afirma. Salvador, TAN 3805, boa tarde. TAN 3805, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 340, saída da Leda, da presente voo Leda. Leda, obrigado. Oceana 6210, aciona identificação, desça para nível de voo 050, chegada Mari, voo ITAP. Controle, bota o trip 5626 para descida. Trip 5626, desça para nível de voo 040. Até o 40, 626. Controle, ação Índia Bravo. Prossiga. Está no vertical do aeroclube, está mantendo 1.500 pés. Só para me autorizar, gravaria aqui sobre Guatemi aqui, 1.500 pés. Negativo. E no farol da barra, cara, me autoriza 2.000? Negativo. Está no Oceana 614. Interrogou que direto do Morro de São Paulo? Oceana 6210, informa o tráfego 3 horas, 5 milhas, mesmo rumo, passando o nível de voo 130 para 060, um papá 46 tango. Papá Romeu Lima Alfianchi, informa o tráfego 3 horas, 5 milhas. Correção, tráfego 9 horas, 5 milhas, mesmo rumo, passando o nível de voo 130 para 050, é um Airbus 320. Na final, check o trem e livre pouso, pista 10, vento 120 graus, 109. Livre pouso na 10, livre pouso na 10, retorno, 61 no 41 do Tango Índia Bravo, copiou o controle? Não copiou, excelente. Gol no 754, chame Recife no 2545, alterno no 2685. 2545-2685. 89-6141, chame a torre 1-1-8-6. Controle, como está voltando de grana? TAM 3566, desça para 2000 pés, ajustando 011, autorizado ILS, chame torre 1-1-8-6. 26. Tango Índia Bravo, confirme. Como está voltando de grana? Tango Índia Bravo, desça para 500 pés, ajustando 011. Tango Índia Bravo, no momento é um horário de pico de chegada em Salvador. Se o senhor mantiver 2000 pés no farol da Barra, o senhor vai influenciar as aproximações de Salvador. Então mantenha no máximo 1000 pés no farol da Barra. Trip 5595, desce para 2000 pés, ajustando 011, autorizado ILS, reporta estabilidade. 2000 com 011, chamar estabilizado. Papá Romeu, Romeu, Romeu Lima, 1000 pés, via corredora Tcheco, em São José. Ok, meu pés, eu entendi que tem aeronave espera na sala do carro, mantendo 1000 pés também, confirma? Afirmo. Então eu também vou mandar 1000 pés? Afirmo, separação visual. Ok, então eu vou ficar atento, porém ainda não aviso o prazo, vamos ver. 5042 é o código. Está no pátio 5, me confirme o POB, por favor. 03 a bordo, acionamento táxi decolagem agora com a torre 18-6. Seria 6290? Afirmo. Instrução para 209? Afirmo. Tá bom. Estação é 6210, tem o número 3 na aproximação. Doutora, a senhora autoriza o Tango Índia Bravo a vertical do posto e do posto. Autorizado. O TAM 3566, o vento de 150 graus. 10 nós, livre o pouso, pistão zero. Livre o pouso 10, 3566. Puxar o patão agora, prossiga. Desculpa, táxi autorizado via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, reportará, 6144. Mike Ecoquilo, boa tarde, Zé Manati. Toda a sua, está no passo 4, para acionamento, vai fazer um teste de potência no céu, em seguida um voo de manutenção local. O terminal é decolar para o Itapuã, regresso para o voo de manutenção. Entendi, Mike Ecoquilo. Então, mas inicialmente o senhor vai fazer esse cheque apenas dos motores e logo após, se fizer o cheque, já vai decolar ou já vai decolar direto? Após o cheque dos motores, a intenção é para decolar. Depois farei para o carro para decolar. Principalmente o cheque aqui no céu está de conta. Então, inicialmente o senhor vai para apenas o farol de Itapuã e retorna a 500 pés, Salvador, Salvador, acionando o código 0146 e vai manter a frequência da torre em 118.62. E o momento, Charles Patão? Cidade LS, reporte estabilizado. Tem possibilidade da presença do Aduna? Autorizado. Ok, curvando à esquerda na proa de Duna, informarei como o localizador, mantendo 240 até aquela posição. Túnel de Malfa Yankee, 6 pés, proa de Itapuã. Lima Alfa Yankee, desça para 4000 pés, ajuste no 011. 011, 4000 pés, Lima Alfa Yankee. Papai Lima Alfa Yankee, informe sua velocidade indicada. Indicada de 1.0. Lima Alfa Yankee, tem condições de aumentar para 200 nós? Indicada no máximo 170. Aumente para 1.70 nós. TAM 3805, chame Recife 1.251, na alterna 1.3325. 2.1.3325, boa tarde. 3566, não entendeu a mensagem. 3566, prossiga via Alfa, reporte antes da Juliette. Mais a Juliette, manhã. Oceaner 6141, ingresso Juliette, portão 7. Juliette, portão 7, 6141. 3566, ingresso Juliette, portão remoto no 2. Juliette, remoto 12, 3566. Eu Lima, informe pro ideal pro destino. Romeu, Romeu Lima, autorizado direto. Taxi em de Alfa, ponto de espera, chame torre 186. De Alfa, 286, Goronia, 00. O TIP 5626 interceptando o localizador em condições visuais. TIP 5626, chame a torre 118 decimal 6. 186, boa tarde. TIP 5626 interceptando o localizador em condições visuais. Ciente, continua a aproximação, vai fazer o seu pouso. 26. 0, número 4 na aproximação, reduz a velocidade para 2009. Descendo para 209, Xané 6320. Desça para nível de voo 050, Xané 6320. 0, Xané 6320. O Xané 6210, desça para 2000 pés, ajustando 0 no 1, autorizado ILS. Autorizado para sua decolagem direto para o norte. Vento 120 graus, então estão. Ciente, mantém a posição. Papá Romeu, Lima, Alfa, Yankee, desça para 3000 pés, ajuste no 0 no 1. Zona 93, pronto, cópia. Zona 3, pronto, cópia. Está autorizado Galeão 380 via Pesolo 10. Subida será da El, Leda, Bride. Curva à direita após a decolagem. 5056 o código, 1935 é o controle. 5626, está na final, tem baixado para nós. Ciente, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Ok, aeronave pousou ou está decolando? Está livrando agora. Já tem agora autorizado o pouso, vento 150 graus, 62 reais. Ok, resolve a aeronave. É, 5626. Está fora do solo, adentrou o eixo down no 0, será o contato. Estimativo, prossiga voo, setor norte-nordeste, chame agora o controle 199 decimal 35, voo, Charo Patão. 1935, grato. Agora tá correto, chame para pushback acionamento. Trip 5595, táxi autorizado, Alfa Kilo, Pátio 3. Alfa Kilo, Pátio 3, 5595. Olympus 86, confirma. Olympus 86, acione a identificação, desce para nível de voo 060, voo em mar e chegada a mar. ID, primeira curva à direita após a decolagem. 5027 é o código, 5027, eu controlei em 1935. Cotejamento correto, chama para pushback acionamento. Lima Alfa Yankee, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 1, autorizado ILS, reporte estabilizado. Lima Alfa Yankee, informa o tráfego próximo à final, mantendo 500 pés, não interfere na sua aproximação. Autorizado no 924, chama para iniciar táxi. Autorizado no 924, 924. livrando via Echo. Nativo, chame 1219, só. Chamarei, um excelente dia. Solução Salvador, muito boa tarde, a Shella lá, trip 5626. 5626, taxi via Alfa, Kilo Paz 3. Alfa, Kilo Paz 3, 5626. Controle, o Papa Romeu, Charlie Alfa Tango. Charlie Alfa Tango, prossiga. Positivo, você falou com o Bruno Nordeste, já está aqui, próximo a Paris, aqui na Cabaceira do Paraguaçu, está batendo 1000 pés. Autorização Congonhas. Autorizado São Paulo Congonhas, nível de voo 360, Pouso 10, subida da El, Leda Bridge, curva direita após a decolagem, 5047 ao código, 1935 ao controle. Subida da El, Leda Bridge. Afirmo. Pouso pista no zero, vento 120 graus, 8 nós. Livre pouso CDM 210, 120 pontos. Baixar travado. 1600 Gol, decola 59, controle 19, decimal 35. 1935. Controle Gol 1600, decolou na sua escuta. Tango Índia Bravo, prossiga. Abandonando. Estágio de consulta autorizado, cruza a cidade 10 até o FIA. Autorizado cruzamento da sinal, atento ao tráfego, mantendo 500 pés também, é o Romeu Oscar Bravo. Estamos ao comando, vamos até a separação, Tango de Bravo. Oi, Tango 6320, desça para 2000 pés, ajuste 1-0-1-1, autorizado ILS, reporte estabilizado. 2000. Zero no ano, a minha respect foi chamada de 3-2-0. Trulho, Lima Alfa Yankee, estabilizado no INF. Lima Alfa Yankee, chamei torre 1-1-8, principalmente. O controle em 19-35. Gente, Lima Alfa Yankee, continue a aproximação, vai para a direção de pouso. Aguardo o Lima. Futebol 370, saída PUCA. 370 na PUCA. Força é Olympus 86, desce para 3000 pés, ajustando 0 no 1. Tango Romeu, prossiga. Tango Romeu, mantém as condições visuais via corredores, reporte na rotatória. Ou no 924 apenas. Apenas para cheque de equipamento, como me recebe? Obrigada. 6210, solo 02, livre à direita e chama 1 no 219 solo. 219, 62, 10. 394, sente autorizado, chama para NX Taxi. Mike Vila, aguarde o Papa Romeu Lima Alfa Yankee, livre pouso, vento 150 graus, 1 da noite. Pouso autorizado, Lima Alfa Yankee. Mike, é com Vila possível. Como é a porta de Juliette, né, 620? 503, vetoração para sequenciamento, mantenha presente proa, limite ao localizador. Tango de Abravo já está na final, visual colocado pouco. Tango de Abravo também a torre 118 nesse momento. Tango de Abravo. Bravo. Tango de Abravo, prossiga. Já está visual colocado pouco no aeroporto, está na final. Deve ser torre 118 nesse momento. Boa noite, meia, obrigado. Olympus 86, 2000 pés, na proa de Duna, autorizado ILS, porta estabilizada. Curva direita, cabeceira 17, 0162 é o código, 1935 é o controle. 118 desse momento. Bravo. Zulu, correto, no pátio 5, me confirma, se é Alberto. Autorizado em direção à próxima para decolar aqui, vamos. Decolagem agora com a torre 186. Obrigada, professora. Solo, Salvador, Oxenea, 6210, Alfa, próximo de 10. 6210, vai ficar atento ao pushback do gol no 5, assim que eu mesmo liberar a passagem, se eu conseguir passar com segurança, ingresse na Juliette, a remota ao 3. Juliette, remota 3, vou pedir para você puxar um pouco mais para trás e pegar dentro. Ô Gol, você pode puxar um pouquinho mais para trás, por favor? É o senhor mesmo, que está no 5, pode puxar um pouquinho mais para trás para o nosso colega da Webjet passar, corrigindo, da Oxenea passar aí na sua frente? Obrigada. Oxenea passa com segurança. Tá ok, ciente. Terra remota no 3. Chame táxi. O vento 120 graus, 6200. Pouso, Oxenea 6320. 45, alterno 2085. 45, 2085, obrigado, bom dia. Pátio 3. Pátio 3, só vai cruzar aí em frente, nesse que tem a Rio, Webjet, nesse pátio maior aí. Nada. 489, está no pátio 3. Está autorizado o pushback acionamento. Informa apenas que nesse momento teremos um tráfego ingressando no pátio 3. Fica atento ao mesmo e já está liberado seu pushback. Já foi em destaque. Confirmo, você está no pátio 3? Está autorizado o pushback acionamento apenas para informação de tráfego. Eu estou com tráfego de pequeno poste ingressando nesse momento para no pátio 3. Fique atento ao mesmo e está liberado seu pushback acionamento. Táxi via pátio e de alfa, ponto de espera, chame torre 286. Brown, Oxenea 6215, request 3602, Guarulhos, information Quebec. 6215, stand by, CPS to Guarulhos. Autorizado, reposto na rotatória. Aparou, Romero. 50 graus, 89, informe fora do solo. Complete aproximação, chame a torre 118 desse palmeia. O 360 via Upper Zulu 21. Arbor departure after Arbor and left position. After departure, right turn. Squawk code 5066. 5066, Salvador departure control 119.35. Roger, clear flight level 360 to Guarulhos, via Resolute 1, depart Arbor 2, and then Atlanta. Right turn after the call. All code 5-0-6-6-1-9-0-5. Correct, report for pushback and setup. Will do, 615. Até o setor de farol Itapuã, mantenha, me escuta e chame no regresso quem marca em 500 pés. E o Luciente, manterá a escuta da torre. Voo 924, livre decolar, vento 120 graus, 102. Voo 924. Até a posição 394. 0. Tá correto, Julie. Parte 4, o PLB, por favor. 7 no PLB. Acionamento táxi de decolagem agora com a torre 26. Alva Xandar 6320, canal. 6320, muito boa tarde. Táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 5. Alfa Juliette, portão 5. 6320, obrigado. Prossiga, Juliette. Autorizado o acionamento, senhor para o táxi. Decola 09, controle 19, decimal 35. 19, 35, voo, 1935. Olimpos 86, livre o pouso, pistão 0, check o trem, vento 120 graus, 109. 86, trem de pouso baixado, travado, livre o pouso. 350, saída da Puca. 350, perfeito Puca, 1924. Vai encortar o que ele está na nota? Chimativo. Corta a nota. Tira, Zulu. Já no táxi, pronto para ingresso no 7, Zulu. Pronto para táxi com 4-1 a bordo, autonomia 3 horas e 30, alterna Salvador. Gente, 3-5-4-9, táxi autorizado via Pátio, Índia e Alfa. Ponto de espera, divisor 26. Via Pátio, Índia e Alfa, no ponto de espera, 1-8-6, 3-5-4-9. Só fique atento, Trip, ao Sonet está adicionando no portão 5. Ok, visual, cliente visual com ele. Seis quilos no... O decolo imediato separada? Da interseção direto, decolagem imediata, vento 120 graus, 109, Zulu. Torre, o Mike é com o seu. O Olympus 86, solo 03, livre à direita, chame na Delta para cruzamento da pista, Zulu. Siga então até o final, ok? Reporte livrando. Juliette, de táxi, para ingresso no 7. Mike, é com quem possível? Para cruzamento.